canção e poesia do coração trouxe a paixão que cresce a cada dia. Tu és razão, inspiração, canção e poesia do coração trouxe a paixão que cresce a cada dia. Eu sou grato ao Senhor por me fazer te conhecer. Sou o eterno apaixonado por só querer você. Me sinto conquistado. É por amor que hoje eu sou o eterno apaixonado. Para poder te provar que eu te amo em cada instante, perto de ti.